Graça e paz, irmãos. É com alegria que nós vamos compartilhar mais um capítulo da Bíblia. Estamos lendo o livro de Josué e hoje vamos ler o capítulo 21. Josué 21. Tá bem? Um capítulo muito abençoado, em particular pelo final. Eu já vou dar uma palhinha para você, quando ele declara que de todas as promessas, versículo 45, todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou. Nenhuma falhou. Tudo se cumpriu fielmente. Quando nós lembramos então que essas promessas foram feitas para Abraão lá atrás, aí fica mais fascinante ainda, porque o tempo pode ter passado, a situação pode ter mudado. Era Abraão e sua família, os seus servos, e depois isso cresce muito, né? A partir da formação das 12 tribos de Israel, descendentes de Jacó, que passa a se chamar Israel, e a multiplicação imensa, depois que eles vão para o Egito, se multiplicam muito, ao ponto do faraó, que não tinha conhecido José, falar: olha, é um perigo, eles estão se multiplicando muito e vamos torná-los escravos. Aí houve essa multiplicação do povo, eles foram escravizados, ficaram 400 anos escravizados, 430 anos, até que chega Moisés, enviado pelo Senhor como libertador. E aí é assim, são sinais e maravilhas, uma atrás da outra, onde Deus mostra o seu poder. Já nas pragas do Egito, há uma ministração em particular sobre isso, no canal Metanoia, se você quiser ouvir. Mas o melhor é consultar a Bíblia, né? Em primeiro lugar, consultar a Bíblia, você vai ver toda a narrativa cuidadosamente. Agora, se você quiser ouvir um reforço, há uma palavra que foi ministrada sobre as 10 pragas do Egito e o que significou isso em termos de o Senhor se mostrar Criador, Libertador, Deus único, soberano, todo-poderoso, e que os deuses do Egito, na verdade, não passavam de obra das mãos humanas, não tinham poder nenhum para vencer o Senhor, e o poder que o maligno tem ainda, que foi conferido, que Deus permitiu, na verdade, que ele tenha, ainda é justamente, como eu disse agora, por permissão de Deus. E nessa permissão, às vezes as pessoas se enganam por um lado, mas o Senhor quer sempre demonstrar que ele é soberano sobre tudo. E quando ele põe a mão e quando ele diz que o povo vai sair, sai mesmo. E o povo saiu, aí o mar se abre, aí são milhares de situações que acontecem no deserto, durante 40 anos, até que Josué, esse é o contexto do livro, vai dar sequência ao trabalho da conquista da terra prometida e da distribuição de terra na terra prometida. Hoje, em particular, vai trabalhar com as cidades dos levitas, mas não que eles as possuíssem. Essas cidades estavam dentro do território das 12 tribos. Os levitas ficaram com a tarefa de dedicar-se inteiramente ao serviço do Senhor, à adoração do Senhor, a cuidar do pastoreio do povo de Israel. Então, mas o Senhor permitiu que pequenas cidades fossem colocadas ao longo de todo o território para que houvesse esse pastoreio, o culto, a adoração, os rituais, tudo isso acontecesse e a família dos levitas pudesse ter também um local, um amparo para realizar o ministério e ter sua vida sustentada. Mas é maravilhoso mesmo, maravilhoso esse capítulo. Principalmente para mim, essas são questões que todos sabem, embora nem sempre cumpram, com relação aos levitas, foi assim. Às vezes, quando o povo de Israel estava num momento de grande fidelidade ao Senhor, aí havia o sustento para os levitas. Quando caía a fidelidade ao Senhor, também abandonavam os levitas. Isso aconteceu. Também aconteceu por outro lado, você vai ver isso no caso da família de Eli, sacerdotes que não honraram esse chamado e, pelo contrário, foram uma vergonha para o sacerdócio e roubavam, os filhos de Eli roubavam da oferta. Então, nós já ponderamos com vocês que não devemos ter nada disso, né? Nem os sacerdotes estarem na dedicação exclusiva ao Senhor com motivação incorreta, porque não é a porção daqueles que se dedicam. Não me refiro só a pastores, padres, não. Todos os que se dedicam integralmente ao trabalho. Em várias denominações, isso se alterna, né? Há pessoas que precisam limpar, há pessoas que precisam cuidar dos cerimoniais, há cantores, né? E há ministérios, como eu conheci alguns, e ainda há em maior número hoje, que precisam, se dedicam inteiramente a orar e a adorar ao Senhor. Então, esses também são sustentados, evangelistas que se dedicam, missionários, irmãos, todos os missionários que se dedicam integralmente, missionário de modo integral, seja em uma denominação ou outra, esses são os levitas. Então, levita não é só o cantor. Corrija isso. No próprio ministério de louvor, corrija isso, pastor. Levita não é o cantor. Levita era aquele que se dedicava integralmente ao sacerdócio. Ponto. Então, por um lado, há sacerdotes que não honraram esse chamado. Lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, Jesus bate de frente com muitos deles, e depois ao longo da história a mesma coisa. E por outro lado, um erro que não pode acontecer são as outras 12 tribos simplesmente esquecerem desses ministros todos, em vários ministérios, e se fazer de surdos diante do clamor, da necessidade, de todos esses obreiros e obreiras. Tá bem? Obreiros e obreiras, missionários e missionárias de dedicação exclusiva. E isso fica mais escandaloso ainda, só na abertura, quando nós pensamos no número. Faça você essa conta. Faça você essa conta. O número de pessoas dentro do corpo de Cristo, como era o número dentro de Israel, era 1 para 13. Porque lembrem que de José sai Efraim e Manassés ocupando o lugar, então, dos levitas, né? É 1 em 13 no Antigo Testamento. Olha a proporção, uma vez que você tem a raiz aí da equação, vá aumentando os números. É descomunal a diferença de irmãos e irmãs que são sacerdotes também, mas exercem o seu sacerdócio em meio ao seu estudo, trabalho, etc. E tem uma tarefa duríssima, quero reforçar isso. Por quê? Porque tem que manter o testemunho lá onde a onça bebe água, né? Tem que manter o testemunho em meio a um contexto de incredulidade, a um contexto de falta completa de temor do Senhor e assim por diante. Então, o testemunho das 12 tribos é uma coisa maravilhosa. Agora, essa tribo, na parte de dedicação plena ao Senhor, tem que ter um testemunho de excelência, buscar um testemunho de excelência, porque eles cuidam do pastoreio todo, desde a limpeza até nos rituais de sacrifício que existiam, desde a limpeza, música, até a palavra, tudo, tudo, tudo, tudo, exige daquele que se é vocacionado para isso um comprometimento com o Senhor da Glória. E nem sempre também nós orientamos aqueles, por exemplo, sempre me chamou muita atenção o funcionário da limpeza, o irmão que se dedica integralmente à limpeza, nem sempre nós instruímos dizendo, olha, você é um levita, pelo menos no período enquanto ele estiver prestando esse serviço, na limpeza, o porteiro da igreja e assim por diante. Administradores que às vezes em igrejas grandes se dedicam totalmente a isso. Você, enquanto estiver nessa atribuição, é um sacerdote. E aí se estende para todos os outros, como eu disse. Então não pode haver nem falta de zelo de quem ocupa essa posição, que nós podemos chamar então de levita ou missionário, e não pode haver abandono da parte dos outros irmãos, porque senão os missionários. Me lembro aqui Jocum, né? Ficam na dependência e parece que as pessoas falam, falam, vêm, dão um testemunho e ninguém ouve, né? Jocum, Portas Abertas, Operação Mobilização, Mocidade para Cristo. Mas a razão é 1 para 12, 1 para 13. Então, não há porquê. Nós temos que nos posicionar corretamente nos dois lados. Um lado tem que manter o testemunho e busca de santidade para pastorear o rebanho. E o rebanho manter a busca da santidade e sustentar esses irmãos e irmãs, tá bom? Glória a Deus. Agora eu penso que já ministrado, nem era a minha intenção, tinha uma outra estratégia, mas eu deixo o Espírito soprar, né? E a gente pode ler o texto, e você já vai entender do que se trata. E eu quero então reforçar o 45. O Senhor não falha nas promessas. De todas as promessas que o Senhor fez à casa de Israel, nenhuma falhou, nem uma única falhou. Tudo se cumpriu fielmente, porque nosso Deus é fiel e ele cumpre a sua palavra. Glória a Deus. Essa é a lição desse capítulo. Mas vamos ver e o detalhe do aprendizado, né? Quando eu falo de curiosidade, não é o curioso saber da vida alheia, não é isso? A curiosidade para contexto, para que você possa entender as cidades dos levitas, então ver que havia um plano, um planejamento para o sustento, a herança dos coatitas, que vai ser falado, a parte dos filhos de Merari e a conclusão, tá bom? Muito bem, passamos a leitura e você penso que já assimilou o principal. As cidades dos levitas. Então, os chefes de família dos levitas dirigiram-se à presença do sacerdote Eleazar. Eleazar é filho de Arão, tá bom? De José, ou Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Quando ainda se achava em Siló, na terra de Canaã, e lhe reivindicaram. E Yahvé, por intermédio de Moisés, ordenou que nos dessem cidades para nelas habitarmos e as suas pastagens para os nossos rebanhos, porque senão, como é que vai fazer? Onde vai habitar a família? A esposa, os filhos, né? E precisa comer também. Então, no caso, alguns deles, muitos deles, mantinham seus rebanhos e a família cuidava. Os filhos de Israel deram então aos levitas de sua herança, segundo a ordem de Yahvé, as seguintes cidades com suas porções de terreno próprias para o pasto de gado. Então, terreno apropriado para o pasto de gado, tá bom? A sorte saiu primeiro para os clãs dos coatitas. Família por família. Coatita, porque são filhos de Coate. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Preste atenção, a cidade é da tribo de Judá, de Simeão e de Benjamim. Está concedida, é uma concessão que se faz aos levitas. E por que essa honra? Porque até hoje, em Israel, a família de Arão é reconhecida por causa daquilo que Arão representou nesse processo de libertação do povo. Tá bem? Eles são chamados de Coen. Dentro da tribo de Levi, há um grupo especial chamado Coen, de sacerdotes, que são descendentes de Arão. Bom, os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e Dan, e da metade da tribo de Manassés. Perceba, foram espalhando uma cidade, outra cidade, por todo o território. Aos descendentes de Gerson foram distribuídas, mediante sorteio, 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, de Aser, de Naftali e da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. Uma informação, né? Gerson, filho de Moisés, né? Os filhos de Merari, segundo seus clãs, tiveram por sorte 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com as suas pastagens, conforme Yahvé havia ordenado por meio de Moisés. Então cumpriram o que Deus mandou. Olha, eles estão integralmente separados para mim, mas eles vão precisar morar, né, habitar e vão precisar comer. Então é essa a orientação. Versículo 9, herança dos coatitas. Das tribos dos filhos de Judá, de Simeão, os israelitas designaram nominalmente as cidades que se seguem. Foram otorgadas aos descendentes de Arão, que pertenciam ao clã dos coatitas, dos levitas, porquanto para eles saiu a primeira sorte. Vamos ver quais são? Kiriate Arba, que é Hebron, com suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Ora, Arba era antepassado de Enaque. Mas os campos e os povoados em torno da cidade, porém, deram-nas em propriedade a Caleb, filho de Jefoné. Caleb foi fundamental, junto com Josué, nesse processo de conquista e distribuição também. Aos filhos do sacerdote Arão, deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, que nós vimos ontem, com suas pastagens, bem como Libna, também com suas pastagens, Jatir e suas pastagens, Estemoa e suas pastagens, Olom e suas pastagens, Debir e suas pastagens, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com seus campos e pastagens. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim, deram-lhes Gibeon, Geba, Anatot, Almon, cada qual com seus arredores. Eram 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades e seus arredores. Quanto aos clãs dos filhos de Coate, os levitas remanescentes entre os coatitas, de novo, filho de Coate, né? Descendentes de Coate, melhor dizendo. As cidades que lhe couberam por sorteio foram entregues pela tribo de Efraim. Deram-lhes ainda Siquém, cidade do refúgio para os acusados de homicídio, Gezer, Kibzaim e Bet-Horon, cada qual com seus campos e pastagens, foram 4 cidades. Da tribo de Dan receberam Euteque, Gibeton, Aijaton e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores, foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, coube-lhes Taanach e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores, foram 2 cidades. Concluindo todas essas 10 cidades e seus campos e pastagens, foram entregues aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas, gersonitas, então descendentes de Moisés, né? Moisés dá luz a Gerson. Moisés e Zípora são os pais de Gerson. E Gerson dá continuidade aí aos gersonitas. Ganharam da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Beshterá, cada qual com seus campos e pastagens, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Quizion, Daberat, Jarmut e Enganim, cada qual com seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Azer, o Azer, receberam Mizal, Abdon, Eucate e Reobote, cada qual com seus campos e pastagens, 4 cidades. Da tribo de Naftali, Quedes, na Galiléia, cidade de refúgio para os suspeitos de homicídio, Amotdor e Carton, cada qual com seus campos e pastagens, 3 cidades. Total das cidades dos gersonitas, de acordo com seus clãs, 13 cidades e seus arredores. Irmãos, perceba a beleza de um destaque. Todas as tribos, todas as 12 tribos, deram porções, uma pequena cidade, para algumas para se tornar cidade de refúgio também, onde os levitas acolhiam e faziam parte da jurisdição e como juízes daqueles que fossem se refugiar, e todas as tribos. Então não pode, simplesmente não pode, né? Com o passar do tempo, a palavra vem se perdendo. Sempre, né? Como eu falei para vocês, a palavra vai se perdendo. E eu ia dizendo, sempre, na verdade, desde Israel, momentos de grande quebrantamento, avivamento espiritual, o pessoal estava fiel à palavra e fazia o que tinha que fazer. Né? Os sacerdotes eram quebrantados e o povo quebrantado e havia sustento para todos. O coração ficou endurecido. Quando o coração ficou endurecido, aí então começa a surgir desculpa para isso, desculpa para aquilo, e se abandonam as pessoas. Tá bem? Não pode, não pode. Há denominações extremamente organizadas que onde isso não acontece. Há outras. Eu já vejo com muito risco, né? Que são novas comunidades, e essas novas comunidades às vezes têm um nível de arrecadação, um grau de arrecadação elevadíssimo, e os líderes, né? Se tornam assim milionários. Você pode pesquisar isso. Mas o que nós precisamos é disso: fidelidade de todos. Fidelidade de todos ao Senhor e à sua palavra, e aí tudo vai bem. Dando sequência ao versículo 34, para os clãs meraritas, o restante dos levitas, coube-lhes por sorte as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Jocneão, Cartá, Dimna e Naalal, cada qual com seus campos e pastagens. Foram quatro cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, o Bezer e Jazá, Kedemote e Mefaat, cada qual com seus arredores. Quatro cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para os perseguidos por terem matado alguém. Maanaim, Hesbom e Jazar, cada qual com seus campos e pastagens, um total de quatro cidades. Total das cidades distribuídas por intermédio do sorteio aos filhos de Merari, segundo seus grupos familiares, da parte do restante do clã levítico, 12 cidades. O número total das cidades dos levitas, no meio do território dos demais israelitas, foi de 48 cidades com seus arredores. Essas cidades compreendiam as terras da própria cidade e mais seus campos e pastagens ao redor. Assim foi determinado para todas as cidades. É a última vez que eu faço essa declaração nesse capítulo e espero que todos os cristãos de todas as denominações, ouvindo essa palavra, se posicionem favoravelmente à vontade do Senhor. Preste atenção, 48 cidades. Numa razão de 1 para 13, as 12 tribos providenciaram 48 pequenas cidades. São pequenas as cidades, na verdade, de todos, né? São poucas cidades, naquele período, grandiosas, né? Poucas cidades. Dá para se destacar facilmente, é só você continuar a pesquisa geográfica aí. Que fossem grandes. Então, estamos falando de cidades naquele período de 5 mil pessoas, vilarejos, né? Vilarejos. Mais 48 ao longo de todo o território de Israel foi providenciado para os levitas, ponto final. Então, se quer entender o que é o ministério do Senhor, é assim. Depois, fazendo só uma ponte com Jesus, ele vai trabalhar 30 anos como carpinteiro, né? Aos 30 anos ele sai para o ministério e não tem nenhuma microempresa espalhada por Israel, criada por ele, de carpintaria, para sustentá-lo. Não. Uma microempresa individual, né? Uma MEI, não. Ele dependia da oferta, do acolhimento nas casas. Às vezes eles dormiam na noite, no deserto, né? Próximo a lugares onde tinham árvores e água. Mas quando chegavam a um determinado local, eles dependiam do acolhimento da casa de alguém ou da comida. Na comunidade primitiva é a mesma coisa, 300 anos. Com a oficialização da igreja, o sacerdócio foi oficializado também, mas oficializado para um segmento. Geralmente era o padre, o monge, o frei, com o passar dos séculos, né? Também a monja, a freira, depois pastores, depois, bem mais tarde, pastores. Depois, bem mais tarde, pastoras. Mas, de qualquer maneira, fica claro para nós que sempre houve, ao longo da história, pessoas que dedicam-se integralmente e, por se dedicarem-se integralmente, precisam, da mesma coisa que as outras 12 tribos, que as outras pessoas. Irmãos, é assim. Aquele que se dedica precisa viver dignamente como você vive dignamente. Aliás, para aqueles que não têm o mínimo necessário, a dignidade, a nossa oração tem que ser permanente e a nossa postura de solidariedade, o nosso voto para escolher governantes que tragam dignidade aos esquecidos, aos empobrecidos, aos descartados, aos invisíveis. Mas eu não vou me alongar nisso agora, eu só quero dizer para você: cumpra a vontade de Deus e não se faça mais de surdo. E não diga mais: ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. É você e Deus, e você responderá por isso. Se você é desses que se dedicam integralmente, dedique-se integralmente buscando a vontade de Deus, a santidade. E se você sustenta esses, sustente. Essa é a palavra, em nome de Jesus. Conclusão da partilha com destaque para o 45 que eu já li. 43. Assim, pois, deu Iavé aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados. Coisa linda. O Senhor prometeu e cumpriu. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. Iavé deu-lhes também paz e tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo que jurara a seus pais. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes. Glória a Deus. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, porquanto o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nem uma única falhou. Tudo se cumpriu fielmente. E é isso que ele tem para a sua vida. Não vai faltar com um cumprimento de promessa que ele tem na Bíblia para você, para a sua família, o clã, para a tribo a qual você pertence, ou agrupamento, tá bem? Não vai faltar, ele cumpre tudo. Louvado seja o nome para sempre glorificado, o Senhor. Nós aprendemos, portanto, irmãos, primeiro, que os levitas não receberam terras, mas somente cidades com pastagens ao redor em que podiam habitar. Então, não era propriedade deles, eles recebiam essa dádiva para que pudessem viver. As famílias sacerdotais ganharam a precedência. Família sacerdotal, por exemplo, Arão, tá? Os levitas dependiam dos dízimos e ofertas de todo o povo para o seu sustento e trabalho. Então, quem fala diferente, quem pensa diferente, não leu a Bíblia. Ou quer ler da Bíblia só aquilo que lhe interessa. E toda vez que vai falar de dízimo, eu percebo, eu já, né, há muitos anos, o pessoal vai lá com Malaquias. Não é só em Malaquias que tem dízimo, não. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? É Jesus encarnado. Entre nós há 2.000 anos atrás, mas tipificado, manifesto, uma teofania, uma manifestação de Deus, lá na figura de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, rei de paz. Quem é esse? É Jesus. No Pentateuco, então, você já ouviu, e pode ouvir, se não ouviu ainda, nós fizemos essa leitura para aqueles que estão há mais tempo dos 5 livros do Pentateuco, e agora esse é o sexto na sequência. Já ouviu menções às mais diversas e ficam citando Malaquias como se fosse um texto só para alguém depois dizer: não, mas isso caiu, a lei caiu, né? Primeiro, isso é uma impropriedade total, né? Porque a lei nunca caiu. Mesmo quando Hebreus diz, fala sobre caducar, o sentido ali é outro. O sentido ali é outro. A finalidade da lei é Cristo. O fim da lei, o objetivo da lei é Cristo Jesus. A lei sempre foi um ensinamento para o povo de Deus. É uma normativa, uma regra, um estatuto. Isso não pode cair, a palavra dele não cai, nem caduca. O autor dos Hebreus não está falando desse sentido. Ele está falando sobre o sacerdócio de Jesus, da nova aliança. Então, muito cuidado na hora de ler, e dá uma dó quando a gente ouve pastores dizendo isso, né? Ah, eu sou da graça, não sou mais da lei. Não, mas a lei não pretende acabar com a graça de Deus, até porque a graça veio antes da lei, a graça criadora de todas as coisas, né? A graça está em Deus. Mas a lei era um processo educativo para o povo. É a história de como Deus se revelou ao povo de Israel. E dezenas, centenas de ensinamentos nós podemos nos apropriar. Milhares de ensinamentos. Todo o texto da palavra, todo o capítulo tem ensinamentos para nós. Todo. A única coisa que você não vai fazer é tentar reproduzir. Bom, então aqui vamos transformar aqui num deserto para ser igual à região. Bom, a temperatura na Terra está mudando, e se a gente não tomar cuidado, vai virar deserto mesmo. Mas não é isso, reproduzir o deserto, ou reproduzir a casa, ou reproduzir a roupa. Não é isso. É o que vai lá no coração. É o que vai lá no coração. Somente as cidades com pastagens eles podiam habitar. Os levitas dependiam dos dízimos e ofertas de todo o povo para o seu sustento e trabalho. Ai dos irmãos, das irmãs que não dizimam, ai das igrejas que usam o dízimo só no campo administrativo eclesiástico. Não, é para o sustento e trabalho. Sofriam sempre que o povo se descuidava da vida espiritual. O povo de Deus está bem espiritualmente, vai aprender a dizimar, ofertar com alegria, vai investir em obreiros, em missionários, em pastores, vai em pastoras, vai ofertar. Está mal espiritualmente, o coração vai endurecer. Aliás, o coração endurecido é o principal sintoma de que está mal espiritualmente. Sofriam sempre, os levitas sofriam. Depois a comunidade cristã vem sofrendo há 2.000 anos, sempre que o povo se descuida da vida espiritual, pois nessas ocasiões se viam desprezados. Eles eram desprezados em momento que o povo congelava o seu coração, deixa o levita morrer lá. Então, de vez em nunca, dá uma ajudinha qualquer, não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E eu não estou falando por ser alguém que se dedica ao ministério desde 1989. Não, não. Não estou falando por mim, estou falando por todos os jovens que vão para a missão agora, por todos os obreiros que estão espalhados pelo mundo. Nós todos somos responsáveis por isso. Porque senão ele se sente abandonado, desprezado, agoniado, não vai viver em paz e tranquilidade com falta de provisão. O missionário lá em Rondônia não vai, lá na Amazônia não vai, no meio da tribo indígena não vai. E não basta também só o aspecto financeiro, é preciso todo um amparo emocional, é preciso todo um amparo psicológico, é preciso todo um amparo de acolhimento. Aliás, fica a minha oração pelas duas pastoras metodistas que foram da Quinta Região Eclesiástica, que foram localizadas. Eu vi no grupo da Juventude Metodista, da Casa da Juventude, mas já foram localizadas, ficaram desaparecidas, mas já foram localizadas. Só que uma das irmãs diz lá no grupo, né? Agora, claro, precisamos orar. Depois de orar, ou concomitantemente à oração, nós precisamos agora acolher a igreja lá, que acolha, que dê o amparo, porque paz e tranquilidade não vem só com um aspecto. É preciso que nós nos acolhamos uns aos outros. É preciso que nós nos amparemos uns aos outros. O amparo em todos os sentidos. Bem como com as 12 tribos, como é que as 12 tribos que estão lá no meio da luta, no meio da empresa, no meio de um banco, no meio de um comércio, no meio de um hospital, no meio de uma obra de arquitetura, como é que esse arquiteto ou esse profissional do comércio, como que ele vai ter paz e tranquilidade se ele não for pastoreado, cuidado, se não houver zelo? E pastoreio não é só sermão, não. É acompanhamento das vidas. Acolhimento, cuidado, pasto verdejante, águas tranquilas. Então vamos lá, irmãos. Vamos deixar o nosso coração se aquecer e cuidar uns dos outros. Nos versos 43 a 45, irmãos, nós temos um resumo final de como Yahvé tinha cumprido a promessa que fizera sob juramento para dar essas terras a Israel. Foi prometido em Gênesis 15, 18 a 21. A ocupação de Canaã ainda não estava completa. Ainda tinham alguns lugares que precisavam ser conquistados. No entanto, a campanha militar nacional chegara ao fim. Como um todo, assim, olhando para o todo, chegou o fim da campanha militar. Agora é uma conquista localizada aqui, outra ali. E o povo de Israel estava finalmente estabelecido na terra prometida. Não restou em toda a região nenhuma nação ou força militar capaz de ameaçar a segurança do povo de Deus. Que Deus te abençoe. Que você, se é um levita, receba todo o suprimento espiritual, emocional e material da parte de Deus. Se você é um sacerdote das outras 12 tribos e dá o seu testemunho maravilhoso em meio ao seu trabalho, que Deus te abençoe com um pastoreio, um pasto verdejante, com águas tranquilas, com acolhimento espiritual, emocional, material, que todos nós as 12 tribos e pegando José e Efraim, né? Perdão, Manassés e Efraim, aí como uma honra à casa de José, que todos nós, todos e todas, sejam contemplados com a graça do Senhor, porque ele nos faz conquistar tudo que ele prometeu. E depois disso, recebendo tudo que ele prometeu, recebendo todo dia tudo que ele nos prometeu, saiamos imediatamente ao encontro uns dos outros para providenciar o necessário para essas vidas, e ponto. E acabou, vamos lá. E ainda há 6 bilhões de pessoas a serem evangelizadas de fato, por um evangelho que salga e ilumina. Esse número varia um pouco, mas aproximadamente, ou 5 bilhões e 700 milhões, ou 6 bilhões de pessoas. E nós precisamos, já somos 2 bilhões, ótimo, mas como é que está aqui o da casa, o mais próximo? Comece por Jerusalém, o mais próximo. Depois vá para a Judéia, ou seja, depois do mais próximo, o que vem em seguida. Depois para a Galiléia, já vamos cuidar daqueles que estão mais nas situações extremas, de fronteira, fronteiriças. E pegue essa ideia para fronteira não só geográfica, mas a ideia de em situação, né, limite. E depois, aos confins da terra. Que Deus nos abençoe. E que essa palavra reforce em você que Deus não abandonou os levitas e que o Senhor deu tudo, conquistou tudo e partilhou tudo para as 13, 12 tribos de Israel, e uma delas é José, com uma divisão. Efraim e Manassés acabam sendo 13, né? 12 com porção em terra e uma com porção no sacerdócio. E cuidado, né? Jovens pastores, cuidado, cuidado. Jovens e mais maduros também, para não se perder nessa ideia da prosperidade e acabar fazendo do objetivo da sua vida acumular tesouros na terra. Cuidado, muito cuidado. Ninguém de todas as tribos deve fazer isso, né? Buscar os tesouros do céu, mas isso tem acontecido em grandes comunidades, então cuidado. Em nome de Jesus, que vocês todos sejam abençoados e abençoadas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para sempre, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém, aleluia, glória a Deus.